sei o quê, não sei o quê, ela quer falar com você, ela tá desesperada. Aí eu peguei e falei assim, mano, vou pagar pra ver, tá ligado? Aí ele me passou o WhatsApp dela, aí eu chamei, e na hora que eu vi a foto assim, já veio todo aquele enxurrado de lembranças, tá ligado? Vrouf, assim, ó. E pra você ter uma noção, mano, eu não lembrava mais do rosto dela. Mas só foi olhar a foto no WhatsApp que veio as lembranças tudo assim, ó. Que nem uma torrente, Caralho. tá ligado? Aí, pô, liguei pra ela e tal. Eu esperei meu pai ir trabalhar pra me conversar com ela, pra não dar treta, pra mim saber que porra que ela queria falar. Aí ela falou tudo, ah, me desculpa, não sei o quê, queria ter contato contigo, pô, queria saber como é que você tá. Eu falei, ó, tô bem, tô de boa, tô criado, tô. Já me tornei um adulto, já tô com a minha vida tranquilo e tal. Aí eu peguei e falei, ó, se é desculpa que você queria, o perdão, tá dada desculpa, mas vida que segue aí, entendeu? Você já tá com seu outro filho aí, segue sua vida com ele. Todo o amor que você não me deu, dê pra ele, tá ligado? E aí eu falei, ó, fica de boa aí, mano, fica tranquila, que minha vida tá seguindo aqui normalmente. Aí meu pai chegou do trampo, aí eu contei pra ele e tal. Aí meu pai ficou putão, falou, mano, essa mulher te largou, não sei o quê, e agora ela vem querer falar contigo e tal. Porra, não era melhor ela ficar lá onde ela tava mesmo, nunca quis saber de você e tal, e agora quer vir saber. Eu falei, não, é que no telefone lá, tentando falar os bagulhos, falar que seu relacionamento com ela não era legal, que vocês dois passavam várias dificuldades, e aí ela sempre. Como é que eu posso dizer? Talvez ela esperava que você fosse um príncipe na vida dela, né? Mas, tipo assim, pelo que ela falou, eles dois sofreram muito, né? E meu pai, tipo. Ela até falou que meu pai não gostava de trabalhar, que meu pai era vagabundo, mas eu falei, pô, mas não é a imagem que eu tenho dele, porque desde que você me abandonou até hoje, meu pai sempre trabalhou, mano. Sempre, né? Eu ficava em casa cuidando, enquanto ele ia trabalhar, um ajudava o outro, então. Não tem como você incutir na minha mente essa imagem de que meu pai é um vagabundo e não gosta de trabalhar, porque a imagem que eu tenho dele é de um trabalhador, mano, um trabalhador comum, que sai 4 da manhã e chega 7, 8 da noite em casa, tá ligado? Aí ela viu que não ia ganhar no argumento, e muito menos na emoção, porque eu tava mais tranquilo que ela, não derramei uma lágrima, enquanto ela tava, sei lá, derramando o Tietê inteiro no telefone. Aí eu peguei e falei assim, ah, beleza, fica de boa aí na sua vida segue e tal. E aí, apaguei o número dela, apaguei a conversa também e fiquei de boa, tá ligado? Aí não sei se depois ela ficou com depressão, ficou triste, voltou ao normal, aí já não sei também, nem quero saber, tá ligado? Tô de boa quanto a isso. Você sai porque as feministas elas abortam em vez de abandonar ou dar para adoção? Porque elas vão terminar assim igual sua mãe. É verdade. Mas tem medo de Mas acontecer isso assim, com elas. mas pelo menos ela tem o outro filho dela lá, e uma coisa que pelo menos deve ter ajudado ela, que partiu de mim, foi uma coisa que eu senti na hora. Eu falei, cara, é o seguinte, o amor que você não me deu, dê pra ele, tá ligado? Tipo, ame ele e tal, dê tudo pra ele, não abandone ele, crie ele da melhor forma, entendeu? E não precisa você, tipo. Ah, vou olhar para esse meu filho e vou ver o meu outro, tá ligado? Não, veja ele como seu outro filho e só, tipo, dê o amor que você não deu pro outro, né? Então, E ela não tô. explicou para você o que que deu nela para fazer aquilo com você? Então, ela é mais ou menos isso, né? Porque o relacionamento entre ela e meu pai não tava legal. Na época, meu pai, ele trabalhava numa carroça, não, cara, num ferro velho. E aí, ele, tipo, não tinha uma vida boa, vamos ser sinceros. Não tinha uma vida assim que, nossa, tá tudo bem, tá tudo legal. Não, era matando um leão por dia, tá ligado? E aí, meu pai, na época, trabalhava no ferro velho, arrastava carroça e tal. E aí, tipo, meu pai meio que levava ela para ajudar ele também. Então, os dois tinham uma vida de brasileiro médio, mano. Pelo jeito ela queria, não digo luxos, mas pelo menos queria uma vida tranquila, né? E pelo jeito não é o que ela tinha junto com meu pai. E aí por esse motivo ela preferiu ir embora do que continuar sofrendo junto com meu pai, tá ligado? tipo, meio que não crescer junto com ele. Talvez se um pai tivesse já atravessado a linha de chegada, ela ficaria tranquila. Mas como meu pai estava galgando ainda as escadas, né, para chegar no topo, ela falou, ah, não vou subir a escada junto, mas também não quero esperar ele lá no topo, então eu vou meter marcha. E aí foi embora, porque para ela o relacionamento não estava satisfeito, tanto por conta financeira, por conta de sentimentos também, no dia a dia ali, sei lá, não amava mais meu pai. E aí ela decidiu abandonar tudo, jogar tudo pro alto e ir embora. Foi mais ou menos isso que ela tentou explicar ali aos choros, tá ligado? Porra, cara, abandonar o filho é foda, hein? Pois é. Aí ela falou, não, mas depois eu voltei lá pra Santos de novo, mas você já não tava mais lá e tal. Eu falei, ah, você queria o quê? Que meu pai ficasse lá com as lembranças? Não. É melhor ir embora mesmo e um novo lugar, novas lembranças, novos objetivos, do que ficar num lugar onde te traz mais lembranças, né? Então, foi a escolha certa ter ido embora mesmo. Caraca, mano. Bagulho doido, bicho. Eu realmente não me imagino na sua pele. Pois é. Então, e é por isso que eu te falo, quando eu meio que martelo nesse ponto de que, cara, posso estar com 30, 40 anos, eu creio que eu vou estar com esse pensamento ainda de não querer ter relacionamento, ter filho e tal. Muito por conta disso, mano. Entendeu? Tipo, não só experiências comigo que foram ruins, mas também experiências próximas, né? Então, eu meio que absorvi muito. Eu levei aquela fita do sábio muito a sério, de aprender com o erro dos outros, tá ligado? Eu levei isso muito a sério. Caralho, ao ponto de isso afetar a minha própria vida na questão matrimonial, né, mano? Tanto é que, pô, meu pai, ele olha na minha cara assim, eu vejo a tristeza no olho dele de saber que não vai ter um neto. Mas eu falo, não, infelizmente a semente morre comigo. Doideira, cara. É bizarro, né, cara? Umas coisas desandadas nos tempos pra cá, hein? Exato. E essas experiências me moldaram, né? Me moldaram tanto que... Porque olha o que eu me tornei, tá ligado? Eu não acho que isso é benéfico pra mim, tá ligado? No fundo, eu sei que é ótimo ter uma família. Eu sei que é ótimo ter uma boa mulher. É ótimo ter um bom relacionamento. Mas isso daí, pra mim, só fica no campo das ideias, tá ligado? No campo imaginativo. Na hora de ser pragmático e pôr em prática, eu não consigo. Por isso que essa frase que você falou me define, cara. Eu tô tão blindado de tão blindado que eu tô, pessoas boas e ruins não ultrapassa, tá ligado? Pois é, cara. Literalmente, pra mulher ter sua atenção, conseguir alguma coisa de você, ela vai ter que ser muito foda mesmo. Literalmente foda. Exato. E não adianta nego chegar, ai, tá muito cheio de graça, tá se achando muito. Não, cara. Você só vai ter que ser muito foda pra conseguir minha atenção, sabe? Só isso. Exatamente. Necessariamente, exatamente, né? Não é por questão de ego, não é por questão de me achar, porque, mano, pô, eu sou um cara fudido. Não tenho emprego, não tenho dinheiro, não tenho patrimônio, então da onde que eu vou me achar, tá ligado? Não faz sentido. É isso que eu penso, cara. Nossa, a mulher tá comigo, assim, ela tem que gostar muito de mim. Exato. Até hoje a mãe do meu filho tá aqui, aparece. Até hoje, cara. Gosta muito de mim mesmo, bicho. Fudido, sem dinheiro. Comigo, tá ligado? Fudido, sem dinheiro, sem nada. E largado, fudido, cara. Ah, mandar real pra tu? Eu só me admito por causa dela, cara. Aí, ó. Você vê. Ela que faz as coisas pra mim. Ela que compra as coisas pra mim. Só me admito por causa dela. No meu caso aqui, pra ter uma mina assim, pra fechar comigo, não é uma mina que vai correr, tipo, os 100 metros rasos comigo. Não, ela vai ter que correr uma maratona, tá ligado? Ela tem que fazer um triatlo comigo, porque eu tô no zero. Aliás, eu tô menos do que no zero, né? Nossa, eu tô na mesma também, cara. Eu sou muito pior, eu sou pior que você ainda nesse caso. No caso, eu fico aqui, as contas vão pendurando uma na outra, eu arrumo um trabalho, aí eu perco o trabalho dentro de um mês, não por minha causa, né? Por alguma causa, algum motivo que acontece. Aí esse dinheiro que eu recebo só serve pra pagar aquelas contas, eu fico sem dinheiro. Aí fica pendurando as contas tudo de novo. Aí vai meu salário, aí eu vou e arrumo o trabalho e vai meu salário todo de novo. Aí, ó. Olha que bagulho louco. Foda, cara. Mas aí, mas aí, aquele lance que aconteceu na época lá, com a mãe do meu filho lá, tal, aconteceu, cara, beleza, aconteceu tal. Mas aí, velho, ó, se redimiu comigo aí, me ajuda, cuida de mim aí, me ajudando aí. E eu vou falar o quê? Vou cuspir? Sacou? Vou ficar cuspindo? Não vou, cara. Vou falar aqui com todas as letras pra tu, cara. Se não fosse ela, eu não estaria, porra, não estaria nem me alimentando, velho. Você vê que eu sou fortinho? Eu como bem, cara. Se não fosse ela, eu tava fudido, cara. Literalmente fudido. Ainda bem, né, mano? Ainda bem. Literalmente. Aí o pessoal fica aí, ai, meu, tu é gado, tu é não sei o quê. Mano, vamos separar, vamos aprender a separar as coisas aqui. O pessoal tá te ajudando? Tu vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Você vai ficar todo blá blá blá, todo cheio de merdinha? Tudo isso aqui, ô, meu irmão. A necessidade... O pessoal tem medo disso também, né, mano? A necessidade faz o homem, cara. A necessidade faz o homem. Sim. Então, eu não vou ficar na ideia dos outros. Não vou fazer isso porque os outros vão achar ruim, vão me achar gado, vão me achar isso. Não, cara. Se tá bom pra mim, foda-se o que os outros vão achar. Uhum. Foda-se, cara. É minha vida, não é sua. Então, sei lá, uma pessoa pode até pensar assim, pô, Rony, mas e se um dia sua mãe te oferecer ajuda, tu aceitaria? Cara, eu não aceitaria e eu tô bem, tipo, bem ciente de que eu não aceitaria por orgulho mesmo, tá ligado? Eu não aceitaria por orgulho, não porque, tipo, e tipo assim, você pode até pensar, ah, mas você não falou que perdoou e tal, que desculpou? Sim, mas, sei lá. Esse meu lado orgulhoso ainda fala alto, né? Na questão de, tipo, talvez no fundo eu não perdoei ou desculpei de verdade, né? Eu sinto isso também, porque... Não, mano, o pessoal... É fácil, tá ligado? O pessoal fica falando, mas é passado, velho, o passado, ele é um acontecimento, cara, ele não sai, velho. Pô, se não fosse o passado, você acha que eu seria quem eu sou? Cara. O passado me tornou quem eu sou hoje em dia, cara. Isso hoje em dia. Então, como é que você vai esquecer o passado? Como é que você esqueceu o passado? Eu não consigo ter relacionamento. Hoje em dia eu não tenho vontade de constituir família. É por causa do meu presente? É por causa do meu futuro? Não, porra, é por causa do meu passado. Não tem como apagar passado, não, cara. Então, amigo, é isso que eu falo. O passado importa sim, cara. Foda-se, o passado importa. Não sei se por você perdeu. O passado que me moldou, tá ligado? Por conta dele que eu sou quem eu sou. Não sei se você perdoou a pessoa ou não, tal, mas o passado fica, cara. Você tem que vai lembrar disso pra sempre. Tem essa, deixa pra lá. Uhum. Deixa pra lá o caralho. Exato. Deixa pra lá o cacete, pô. Acho que a pessoa que pensa ou fala isso, no fundo, ela sabe que passado é importante sim, porque ela também tem um passado, tá ligado? Ela também... Ali na vida dela aconteceu coisas que moldou ela também. Ah, tanto a pessoa. Mal, tá ligado? A pessoa que fala isso, ou ela é uma pessoa castrada, ou ela é uma pessoa que nunca sofreu algo injusto na vida dela, ela fica ligada ao passado, sacou? Uhum. É um dos dois, cara. É que no caso desse da minha mãe, mano, eu sinto bastante porque foi muito injusto, cara, porque eu não tinha nada a ver, mano, se o relacionamento deles dois estava indo mal, de mal a pior. O que isso tem a ver? Tá ligado? E outra, por mais que ela quisesse largar o meu pai, ela não precisava me tirar de casa pra me levar pro meio da rua, pra do meio da rua, porra, perigo acontecer um acidente comigo, ser sequestrado. Eu era criança, caralho, porra. Nossa, sequestro era alto essa época aí. Exato. E aí, pô... Não, eu não sei o que passou na cabeça dela, mas imagina eu ter que chegar no meu pai, falar, a mãe foi embora, ela deixou um papelzinho pra você, e naquela altura, sem saber se aquilo era um abandono ou não, aí ter que ver meu pai pegando a porra do papel, abrindo o papel, lendo o papel, aí sair desesperado, me pegar pelo braço, na época ele ia trabalhar de bicicleta. Aí pegar a bicicleta, aí eu montar na bicicleta, aí ele ter que ir pra casa, aí chegar em casa no desespero, aí abre gaveta, não tem nada, abre armário, não tem nada, abre não sei o que, não tem nada. Aí olha pra mim, olha pro chão, aí olha pra mim, olha pro chão, senta no sofá, põe a mão na testa, começa a chorar e eu lá parado, sem entender porra nenhuma. Porra, eu merecia isso, caralho? Eu acho que não, né? É, cara. Hoje em dia eu dou risada disso tudo porque já superei, tá ligado? Mas imagina eu lá, criança, olhando a situação dessa. Aí depois passa um, dois, três dias, cadê a mãe? Aí começa a ter febre, aí começa a ter dor de cabeça, aí começa a não querer sair da cama, só ficar deitada, aí não consegue comer, não consegue beber, não consegue fazer nada. Aí tem que ver seu pai vendendo tudo para comprar remédio, para cuidar de você, aí tem que sair do trabalho, aí tem que vender uma casa imobiliada por R$ 100, aí a juntar meia dúzia de roupa, aí vim tentar a vida na cidade grande. Porra, cara. Aí depois me perguntam ou me julgam e falam que eu não posso ser do jeito que eu sou, tá ligado? Porra, eu era para ser pior, caralho. Eu andava no meio de malandragem, mano. Eu ia pra escola, via nego estirado no chão morto. Porra, madrugada era helicóptero em cima da minha casa, era tiro, era bandido batendo na minha porta pra se esconder dentro de casa. Porra, eu tinha tudo pra ser um psicopata, um nóia, pra tá morto mesmo. Mas não, cara, eu segui a vida. Tudo bem, hoje em dia eu tô aqui, não tenho nada, minha conta tem R$ 0, mas minha honra, minha dignidade eu mantive, tá ligado? E é isso aí, mano. É o que importa no fim das contas. Ô, louco. Papo das 1h20. Pois é, 1h20 da manhã filosofando. 1h20 da manhã, filosofando sobre os problemas da vida. Sobre que temos que encarar, né? Pois é. Literalmente. Isso aqui ficou muito bom, cara. O bagulho é louco. Deu 16 minutos de conversa aqui que eu gravei. Top. Gravei aqui a gente conversando, saca? Eu sei, eu sabia. Gravei aqui, ficou bom, cara. Tá bom. Da hora. Isso aqui vai direto pro blog, não vou nem botar no YouTube. Quem quiser vai descobrir essa pérola lá. Beleza? Top. Você que ouviu aí nossos problemas aí da vida, esse aqui é o pós-live Domingo FM. Eu sempre tenho um pós-live com o Roninho aqui, que a gente sempre conversa. Sim. Sempre conversa aqui, sempre sai algumas coisas legais, só que eu nunca parei pra gravar, entendeu? Primeira vez agora. Eu boto pra gravar assim do nada, pra pessoa não saber, pra ficar um negócio mais autêntico. A pessoa sabe que tá, vai gravar, ela começa a moldar as palavras dela. Fica difícil, né? Então é isso aí. Isso aqui eu vou postar ali. Vou postar lá e postar aí no blog aí. Quem tá aqui no blog tá ouvindo. Então é isso. Forte É abraço a nóis. vocês aí, galera. Lembre-se aí. Tem um e-mail aí. Manda um e-mail pra gente. Façam perguntas que eu vou ler aqui no ar. Falou? Até mais. É isso aí, tamo junto.